Há no sul do Brasil um estado chamado Santa Catarina. Mas afinal, o que sabemos sobre essa mulher, a única santa a receber tal homenagem nesse país? Ela ficou famosa por mediar conflitos, tanto políticos quanto religiosos ou pessoais, com conselhos e alertas sobre posturas e decisões injustas. Mulher audaz, exortou a admiradores, amigos e autoridades em relação à justiça, ao compromisso social, aos grandes ideais e à coragem de abraçá-los. Catarina posicionou-se na sociedade de seu tempo, consciente de que todas as dimensões da vida teriam sentido se estivessem plenificadas pela presença de Jesus Cristo. E não descansou para que isso acontecesse. Sua vida é inspiradora para nossos tempos, em que se faz extremamente necessária uma maior presença cristã na política e na sociedade em geral, com posicionamentos coerentes em prol da justiça social, da unidade e da paz. Nasceu em Siena, cidade da Itália, a 25 de março de 1347. Desde criança, ela tinha visões divinas e praticava orações contemplativas, além de rigorosas penitências. Aos 15 anos, ingressou na Ordem Terceira Dominicana como irmã leiga. Só então foi alfabetizada, mas permaneceu vivendo em casa de seus pais, decidida a não se casar. Tornou-se uma das figuras femininas mais impressionantes do cristianismo do segundo milênio, tendo convertido a muitos por seu exemplo de vida. Desde muito jovem, Catarina enfrentou serenamente, mas com firmeza, a peste que matou cerca de um terço da população europeia naquela época. Era incansável em seu trabalho junto aos doentes e curou várias pessoas com as próprias mãos e orações. Isso atraiu admiradores de diversas profissões, idades e classes sociais para trabalharem com ela, inclusive sacerdotes que a consideravam como mãe e mestra na fé. Suas atitudes causavam perplexidade nas pessoas de seu tempo, porque estava muito à frente do que seria esperado em sua época para a participação da mulher na igreja e na sociedade. Ela foi uma sábia conselheira, tanto para os governantes quanto para os papas. Na sociedade, tornou-se grande pacificadora entre diversos reinos por sua lucidez, firmeza e senso de justiça. Seus conselhos também foram fundamentais para evitar uma grande divisão na igreja em sua época, quando graves disputas pelo poder ameaçavam a unidade eclesial. Com firmeza e a clareza de quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, Catarina conseguiu evitar que a igreja tivesse dois papas ao mesmo tempo, um em Avignon, na França, e outro em Roma. Além deste seu valiosíssimo trabalho, Catarina de Siena deixou várias obras literárias de alto valor histórico, místico e religioso. Em seus escritos, utiliza expressões e imagens vivas para comunicar Jesus Cristo. Dirige-se com ousadia e amor a todos, do mais simples aos maiores de sua sociedade e da igreja. Denuncia com firmeza os pecados, mas ao mesmo tempo revela a todos a infinita misericórdia de Deus. Catarina morreu no dia 29 de abril de 1380, vítima de um AVC, aos 33 anos de idade. Nesta data, a igreja celebra sua festa litúrgica. Seus restos mortais estão parte em Siena, sua cidade natal, parte em Roma, na Basílica de Santa Maria, de quem era intensamente devota. É padroeira da Itália, junto com São Francisco de Assis, e também uma das padroeiras da Europa. É invocada ainda como padroeira dos consultores, advogados, juízes, bombeiros. canonizada em 1461, Santa Catarina foi proclamada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Amável Santa Catarina de Sena, por tua fé ardente e insistente oração, com teus sábios conselhos, promoveste a reconciliação, a paz e a unidade nos maiores conflitos. Ensina-nos a trabalhar em favor da justiça, da tolerância e do diálogo na Igreja e na sociedade, e pela paz em todo o mundo. Amém.